Boa noite. Nós vamos continuar naquela série de sermões que os irmãos têm se deliciado aqui nos domingos à noite. Não é, Gera? Sermões sobre a primeira carta que Paulo escreveu para aqueles irmãos que moravam lá em Corinto. Há mais de 2.000 anos atrás, menos de 2.000 anos atrás, pouco menos. Foi falado na semana passada sobre sexualidade. A igreja estava cheia, todo mundo queria ouvir. Um tema interessante. E alguns adquiriram CD, outros foram no site, já escutaram, outros baixaram do site de graça e gravaram. E eu, graças a Deus, eu tenho que escutar umas 10 vezes para passar do computador para o CD, do CD para o site, do site para algumas pessoas que mandam. E no Gás, nós discutimos, foi muito legal. Você que esteve no Gás, que discutiu, eu acredito que foi muito legal. Foi o nosso Gás lá, o Base? Foi, César? 10. Não foi, Bruno? Ok. Acredito que o Gás Águias também foi legal. E o Maraim também foi legal, não foi? Sobre sexo. E essa semana nós vamos falar sobre o capítulo 6 de 1 Coríntios. Quem tem Bíblia pode abrir 1 Coríntios capítulo 6, ou quem tem aí o boletim em mãos, abre no boletim. Mas quem gosta de marcar na Bíblia, né? Você pode abrir sua Bíblia, pegar sua caneta, ou também abrir o seu boletim e também pegar uma caneta para passarmos um tempo aqui estudando sobre capítulo 6, do versículo 1 a 11 de 1 Coríntios. O texto da palavra de Deus diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos da igreja. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, mas fostes justificados, e isto em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar pedindo iluminação a Deus. Senhor, nos ilumina, Pai, ilumina, abre nossa mente para entender a Tua Palavra. Talvez um problema que a gente nunca tenha enfrentado aqui no nosso meio, Pai. Mas dentro dessa passagem existem tantos princípios, ó Pai, que nós podemos aplicar a nós. Existiam tantos erros na igreja de Corinto, Senhor, que teimam em existir na igreja da nossa época, ainda hoje, Pai. E essa pregação, Pai, eu me disponho diante de Ti para que esses erros, esse sangramento da igreja de hoje seja estancado, Pai. Isso pela exposição da Tua palavra. Abre o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, que nós somos Teus servos, Pai. Nós somos mendigos e carecemos de pão. Fala conosco em nome de Jesus, Pai. Amém. Vocês que já têm família formada e tudo, vocês já sabem que problema de família se resolve onde? Dentro de casa. Roupa suja se lava em casa. Não é isso que o ditado diz? Todos nós sabemos, mesmo os que são filhos, que os problemas familiares, eles devem ser tratados no âmbito da própria família. Ninguém leva o seu problema familiar para fora, ou não deveria levar. E isso é verdade e se aplica aqui à igreja de Corinto. Mas antes de tentar entender como é que os corintos estavam levando suas roupas sujas para fora da igreja, um outro princípio interessante aqui é que esses irmãos da igreja de Corinto, eles estavam quebrando um princípio da igreja, que é o princípio testemunhal. Nós vamos falar mais tarde. A igreja, Jesus disse, a união da igreja, ela em si é um evangelismo. As pessoas deveriam olhar para a igreja de Corinto e ver naquela igreja uma igreja unida, assim como Jesus é um com o Pai, ele disse em João 17. Naquele contexto lá da igreja de Corinto, os gregos, os filósofos, eles gostavam muito de ouvir os advogados dos tribunais que ficavam perto de cada feira daquela época. Os gregos gostavam de ouvir as polêmicas judiciais e ir para os tribunais escutar, ouvir o que estava acontecendo. Era uma tentação para o povo da época. Só que os judeus, contrário aos gregos, quando tinham algum problema com relação à lei judaica, aos costumes judaicos, eles se privavam, entravam no seu quarto, fechavam a porta e resolviam os seus problemas lá dentro. Constituía, então, um tribunal totalmente judaico para julgar sobre as coisas do judaísmo. Os gregos não, eles gostavam de ouvir sobre tudo. Os judeus se fechavam para tratar suas coisas, assim como as famílias devem fazer. E os corintos estavam levando para fora os seus problemas. E aí surge aqui o tema. Nós vamos falar sobre alguns processos contra os irmãos em Cristo, vivendo como gatos e cachorros, os irmãos estavam. Primeira coisa, o primeiro princípio aqui, a primeira ideia, o primeiro ponto é o problema da igreja de Corinto. Vamos dividir em quatro. O primeiro é o litígio que estava acontecendo entre os irmãos. E o que é litígio? Eu sei que o Miguel, não sei se o Miguel está aqui, advogado, sabe muito bem disso, a Luciana e alguns outros que estudaram direito. Eu, como não estudei direito, não sei nada de direito, fui pesquisar o que era litígio. E encontrei as seguintes definições. Prestem bem atenção, e vocês quiserem tomar nota aí também. Litígio é o processo de se efetivar uma ação judicial. Ou seja, são as discordâncias entre as partes. Réu, o autor e o réu, são essas as discordâncias que existem entre eles. E isso é o que compõe um processo judicial, decorrente então aí do litígio. Trata-se de uma situação em que há oposição, uma oposição de interesses entre duas partes. Litígio diz respeito a um antagonismo, a uma ideia e uma outra que é totalmente contrária a ela. Há um litígio, uma briga, uma luta, alguma contradição. Isso em direito e lá nos tribunais chamava litígio. Então, estava acontecendo isso com os irmãos da igreja? Estava. E um comentarista disse que, como o capítulo 5 fala sobre problema de sexualidade, talvez os coríntios estavam indo para tribunais, talvez o irmão, sua esposa adulterou, ou o marido adulterou, a esposa pegava, ia a tribunal perante juízes corruptos ou impuros, descrentes, levando o problema interno da igreja lá para fora. E aí chegava lá, talvez a esposa e o marido, ou seja lá o que for, e o juiz via aquele problema que existia dentro da igreja. Os irmãos que deveriam se amar estavam em litígio, tinham ideias diferentes, pregavam uma coisa, mas chegava ao tribunal com ideias contradizentes. Se contradiziam. Eles estavam em litígio, em luta. E a palavra, interessante que quando a pessoa vai observar a palavra que o apóstolo Paulo utilizou e que foi traduzida por litígio, a palavra significa realmente uma luta, um pleito. Os irmãos estavam como se dissesse que os irmãos estavam brigando entre si dentro da igreja. Era uma luta constante, com muita força, o litígio que acontecia entre eles. Esse era o primeiro problema, eles estavam brigando entre si. O segundo era justamente o fato de levar essas disputas aos tribunais dos ímpios. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma explanação com relação a essas disputas que estavam sendo levadas aos tribunais, demonstrando assim que os irmãos da igreja estavam tratando com desprezo e descrédito aqueles anciãos que viviam na igreja e que poderiam muito bem julgar aquelas coisas. Paulo diz assim, ele faz uma pergunta irônica, né? Não existe nenhum sábio entre vocês para julgar sobre isso? Vocês têm que ir lá fora para resolver esse probleminha de vocês, essas picuinhas evangélicas? E Paulo diz, não há um irmão na igreja, um ancião, um presbítero que seja, a liderança não toma caso disso. Os irmãos, como gato e cachorro, a ponto de ir a tribunal, um contra o outro. E a liderança nada fazia. Não há ninguém que possa julgar por vocês. Esse era o segundo problema da igreja de Corinto. Primeiro, a própria briga em si. Segundo, o fato de levar essa discussão a tribunais de incrédulos. A terceira coisa, o terceiro princípio aqui, o terceiro problema da igreja de Corinto, era que eles estavam ferindo a finalidade testemunhal da igreja. Vocês se lembram de João capítulo 17, versículo 21 e 23? Diz assim, ó: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça. A finalidade da unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste, como também amastes a mim. Eles estavam ferindo a natureza testemunhal. Ora, imagine que minha mãe dentro de casa observe e saiba que eu sou crente, professo a fé evangélica, que sou um cristão. Mas se eu mesmo não levo essa mensagem com a minha vida para dentro de casa, não vai valer de nada para ela. Se os irmãos da igreja que pregam salvação, unidade, comunhão, chegam nos tribunais e chega lá o juiz, percebe, são dois irmãos da igreja brigando, ele diz: essa igreja, e eu que não quero ser dessa igreja, eu que não quero frequentar a igreja de Corinto. Aqueles irmãos que passavam ali, era um local que muitas pessoas passavam por lá, e eles percebiam isso, eu que não quero ir para a igreja de Corinto. Os irmãos lá brigando, é melhor ficar aqui fora. Eles estavam ferindo a natureza testemunhal. A unidade da igreja já é um testemunho em si. As pessoas lá fora têm que ver que nós somos unidos. E o quarto problema da igreja de Corinto era a falta de amor paciente. Primeiro, litígio entre eles, luta, disputa, guerra. Segundo, levar essa questão para ser julgada por pessoas que não têm conhecimento de Deus. Terceiro, ao invés de serem unidos para evangelizar, eles estavam ferindo esse testemunho da igreja. Em quarto, eles estavam faltando com amor para com o irmão. Tem um camarada na Bíblia, em Gênesis, diz Lameque, matou um homem porque pisou no seu pé. E assim nós ficamos comendo um ao outro, os irmãos do Corinto comendo um ao outro, numa discussão, qualquer faísca já levava para tribunal. Não tinha paciente, aquele amor que Paulo mesmo fala na mesma carta, capítulo 13, o amor tem que ser paciente, tem que esperar, tem que tudo suportar. Romanos capítulo 12, verso 21, diz assim, ó, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se um pisasse no calo do irmão de Corinto, o outro dava ali uma tapa na cara. Estavam pagando mal com mal. Mateus capítulo 5, versículo 44, diz, eu porém vos digo, Jesus dizendo, ó, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Suportai com paciência. Estes são os quatro problemas da igreja de Corinto nesse capítulo 6. Litígio, levar a disputa a tribunal de não crentes, não testemunhar com a unidade, viver como gato e cachorro e não praticar o amor paciente. Segundo lugar, o que é que isso tem a ver com a igreja, a comunidade memorial? Será que existe alguma semelhança com a nossa igreja? Eu estava pensando, eu mesmo, rapaz, eu sou um camarada que eu gosto de levar vantagem em tudo, ó. Eu acho que esse era o problema dos irmãos também. Eles não sabiam dar o braço a torcer ou perder. Eu queria levar vantagem em tudo. Eu lembro que muitas vezes eu sou pego dizendo assim lá para os meus amigos, rapaz, eu sou doidinho que um cartão de crédito desse aí coloque o meu nome indevidamente na SPC para meter ele na justiça. E dinheiro no bolso. A gente gosta de levar vantagem. Um amigo meu lá comprou um celular de uma determinada marca aí, operadora. O celular deu problema. Ele liga. O pessoal, não sei o que, ligo, tá, aquela coisa. Eu já sei. Era isso que eu queria. Celular, aqueles que todo mundo tem. Aí quando chega, ligou para o advogado, ah, não sei o que, papapá. Tá na justiça. Aí o pessoal do celular lá, do telefone, não, que é isso, não, escolha o celular que você quer aí ele, agora eu quero o mais novo que tem aí pegou um celular que toca até capaz dele ligar lá e ele escutar a gente aqui agora. Quer dizer, gosto de levar vantagem em tudo. Eu sou assim também, eu doidinho com o pessoal desse, bota meu nome no SPC pra entrar na justiça e ganhar dinheiro, Gugel. A gente pensa nisso, a gente pensa doidinho que compra um aparelho, o aparelho quebrar, a gente vai até o final, eu quero o melhor, porque a gente gosta de levar vantagem. Quando é criança, se a mãe dá um pedaço de bolo, o maior é meu. E aí a gente cria na gente essa cultura e dentro da igreja a gente traz isso. E ninguém pode pisar no nosso pé que a gente vira bicho. Nós gostamos de levar vantagem em tudo. E aí começa alguns ministérios na igreja, ministério com crianças, com jovens, com descrentes, com não sei o quê. Aí é anunciado que a igreja tem alguma verba para investir ali. Aí você, não, mas eu quero aquela sala. Não, aí, rapaz, aí fala com o pastor: pastor, está precisando aqui de um ventilador, o senhor está vendo, é melhor um ar-condicionado. E a gente fica tentando buscar as coisas para a gente, disfarçando como se a coisa fosse para o reino de Deus. Mas a gente quer porque é o nosso ministério. A gente é assim. E a gente fica cozinhando o ouvido do pastor. Uma outra coisa é que nós somos horríveis e levamos adiante qualquer desentendimento, Melo. Quando a gente fica sabendo que o irmão falou da gente pelas costas, aí é a oportunidade que a gente tem de pisar nele, de denunciar pro conselho, pro irmão. Rapaz, estava falando de mim. Aí fica matando na unha como piolho. E a gente leva adiante. Como Lameque, o cara pisa no pé, a gente quer matar. Ah, o pastor não fez a visita na minha casa, o pastor não presta, o pastor não tem tempo para mim, ah, não sei o quê. E a gente fica levando adiante as coisas e fica se tornando uma bola de leve, de neve. Nós também gostamos de pagar o mal com o mal. Não é assim, não. Problema terrível que eu acho que já tem sido sanado aqui. É um problema da língua. E aí a gente fica falando mal do outro. Também nessa cultura de levar adiante. E aqui num quarto, aí na letra D, ali, uma coisa interessante aqui agora para nós, liderança. Eu me lembro que na igreja de Corinto, eu imagino os irmãos indo a tribunal, a liderança não fazendo nada. E eu me perguntei, meu Deus, nós que somos a mesa, os pastores, os presbíteros, às vezes nós vemos os irmãos brigando, ou o irmão que fez aquilo, e a gente passa a mão por cima, se for um chegado, deixa para lá. E os irmãos da igreja também, quando tem algum problema, não se procura mais o presbítero tal, o pastor fulano para resolver. E aí a gente vai atrás de outras pessoas e busca conselho de quem não é servo de Deus. Não respeitamos e nem recorremos à liderança em busca de ajuda. Gabinete pastoral, tem gente que nunca foi se aconselhar com o pastor. E um testemunho interessante. Estávamos no gás e foi levantada a questão sobre sexo. E sempre surge aquela coisa, ah, mas a igreja tem que trabalhar mais nisso, a liderança tem que falar. A menina levantou-se e falou, não, eu acho que a igreja tem feito, fez comigo. Eu me lembro que eu estava com um problema nessa área, eu fui conversar, conversei com o pastor Felipe, a gente sentou e ele me explicou o que era. Ninguém nunca tinha me dito por que é que não deveria fazer sexo antes do casamento, só diz que não tem. Aí o pastor me disse, é por causa disso, que a Bíblia diz assim, porque tal, bebê, bababá. Eu me convenci e aí as pessoas se calaram, porque a gente nem procura ajuda e por trás, só alfinetada, só no pâncreas. Uma outra coisa, a gente vê os nossos irmãos como inimigos muitas vezes, como concorrentes. Nós queremos chegar na frente, nós queremos ser o mais espiritual, nós queremos ser o mais habilitado para a liderança daquele determinado ministério. Nós queremos isso, nós somos assim. Nós acabamos por criar uma cultura e um clima desagradável dentro da igreja, um clima de disputa. Por fim, eu vejo que na nossa igreja também, nós acabamos por levar sujar o nome de Cristo perante os descrentes. Eu me lembro que, como nós estamos jogando muito lá no Curado 4, às noites, varando as noites, com Ó e Uno, Detetive e tal. Aí a gente fica lá a noite toda, né? A gente fica conversando, tem um rapaz que está quase vindo para cá. Só que tem um outro rapaz lá da igreja, nesse ponto aqui, de sujar o nome da igreja aí. Esse rapaz está um mau testemunho terrível. Aí, sai com os rapazes, se envolve em bebedeira. Sai com os rapazes, um outro lá, fumando, perante eles, viciado. Aí chega lá, a gente tá tudo sentado. É uma coisa da igreja que eu conheci. A gente jogando o assim, aquela fumaça subindo, o pessoal fumando, eu lá no meio, lá, fumando por tabela também, cheirando aquela fumaça toda. O povo respeita, o pastor aí, ó, tira a fumaça. Vem pra cá, Daniel, vem pra cá. Aí quando eu vejo o irmão da igreja botando um cigarro na boca, ai meu Deus, e a gente lutando pra chamar a pessoa pra igreja, ele disse, ai, tem um lá que o apelido dele é gospel. O apelido dele é gospel. Porque a gente vai pra boate e ele vai também. Aí, de fato, ele não faz nada, tal, fica lá encostado na parede. O cara, gospel, vem cá. Mas ele tá lá no meio. Aí, bicho, você vai falar de Jesus pra um cara desse, acabou-se. Ele não quer saber nada. Ele acredita que todo mundo é como gospel. É. Um outro, eu vou falar isso aqui, mas aí vai pro site, eu acho que não vai nem, tomara que ele nem escute. Um outro se envolveu, assim. Isso tudo a gente leva o nome da igreja nas costas, sabe? Às vezes você tá lá no meio da rua assim, até criança mesmo ali em Boa Viagem, quando era ali. Aí eu tô de moto assim passando, daqui a pouco uma criança: Daniel! Não sei nem quem é. Tá bonito, mas não sei nem quem é. Você leva e nem sabe. Aí um sábado desse o rapaz foi tocar lá, não sei onde aí, com a banda. Aí quando deu domingo, chega os três. Aí cadê um? O quarto. Crente. Aí, domingo, segunda, a mãe do menino já liga: Daniel, você viu? Não. Tá, você viu? Não. Terça-feira, encabanado. Quarta-feira, e a mãe dele já desesperada, procurando IML e tudo. Quarta-feira, o cara nada, o cara crente, foi tocar lá não sei onde. E o nome da igreja é nas costas. Chega na quinta-feira, o cara chega, acabado. Aí o povo olha assim pra ele, é um desses lá, um dos gospel. E os irmãos olham assim. E por fim, só mais uma experiência. A gente tava jogando também um dia desse. Aí chegou um outro colega meu. Aí fez assim. Porque tem um outro amigo lá, cheio de história, né? Mas é um parente, um grande parente. Aí um outro amigo meu lá, ele pavio curto, né? Aí os meninos lá falam muito palavrão e fumo e tal, não sei o quê. Aí quando a gente chega, eles maneiram, né? Aí o rapaz lá já tá quase, já fica falando algumas expressões que é quase um palavrão, né? Aí eu tava lá e chega assim a parte de longe. Aquela zoada: foi Uno, fulano, não sei o quê, vai matar, não disse Uno, não disse aquilo, fulano. Aí o cara, de longe: pastor Daniel tá falando palavrão também, é? Bem alto, madrugada, meu irmão. Eu olhei pro cara com a cara. Aquela cara que eu tenho quando eu tô. A Aninha sabe qual é. Aí eu olhei assim pro. Aí eu joguei um voltando e olhei pro cara assim. Meu irmão, o cara chegou murcho. Saiu assim. Porque a gente tem que ter consciência que a gente leva nas costas o nome de Jesus. E eu acho que isso é o maior problema que nós temos. Que os irmãos do Corinto tinham e que nós também temos. Mas qual é o caminho então para nós nos restaurarmos dessa cultura de levar vantagem em tudo, querer ser melhor do que o outro, de levar as nossas disputas para as pessoas que não conhecem a Jesus, pagar o mal com o mal, pisou no meu pé, eu piso também, olho por olho, dente por dente. Como é que a gente pode se restaurar e tentar buscar mais na liderança da igreja aconselhamento, marcar gabinete com o pastor, criar um ambiente aqui na igreja mais agradável? E a gente acaba por ver aqui de cima mesmo, eu vejo alguns irmãos aqui, irmãos que já foram chicoteados e são desprezados, e a gente fica querendo, como restaurar isso aí? Como limpar a sujeira que nós levamos ao nome da igreja? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, versículo 11, do capítulo 6, ele diz assim, ó. Primeiro ele, versículo 9 e 10, ele dá uma lista só de camarada bom, só de alma boa. Ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubadores, impuro, idólatra, adúltero, afeminado, sodomita, tem tudo aqui. Aí Paulo diz assim, ó: tais fostes vós, fostes. Aí ele usa uma palavra aqui que eu adoro quando aparece essa palavra no grego, que entra aqui um contrário aqui, ó: tais fostes vós, mas. E aí, como meu professor de homilética, todavia, no entanto, porém, vós fostes lavados, vós vos lavastes, fostes santificados e fostes justificados. Primeiro caminho para a restauração, ou primeira via que vai dar no mesmo caminho. Nós precisamos nos lembrar que nós fomos lavados, santificados e justificados. Aqui eu queria entrar um pouquinho naquela polêmica doutrina da eleição. Por quê? Porque eu vejo que, se você notar aqui, não foi o indivíduo que se lavou, não foi o indivíduo que se santificou, muito menos o indivíduo que se justificou, tá? Isso tudo veio de fora, veio de cima, veio do alto. Não foi ele que providenciou isso. Mas por que eu vejo isso como um caminho de restauração? Porque A eleição, como alguns têm dito e replicado, até aqui dentro da igreja, ela não é um passaporte para você viver uma vida desregrada. Gálatas capítulo 5, verso 13 diz: não useis a vossa liberdade para dar ocasião à carne. A doutrina da eleição, o fato de você ter sido eleito por Deus antes da fundação do mundo, não te dá o passaporte, não te deixa isento da sua responsabilidade. E aí funciona como o contrário. Quando eu sei que eu fui lavado por fora de alguém que veio e me lavou, alguém que veio e me santificou sem eu merecer, alguém que veio e me justificou sendo eu pecador, nasce no meu coração não uma rebeldia tal a ponto de chegar e fazer tudo o contrário daquilo que Deus quer. Nasce no meu coração um desejo de retribuir, mesmo que eu não possa retribuir à altura, vem um desejo de louvor, de agradecimento, de gratidão. Eu fui lavado, eu era podre, eu fui santificado, eu estava no meio da lama, eu fui justificado. E aí, quando eu tenho essa consciência, quando eu tenho essa consciência e procuro com zelo confirmar a minha eleição, eu tento viver mais de acordo com os princípios da palavra de Deus. E aí eu aprendo aquilo que Jesus disse: não pague mal com mal, pague o mal com bem. Aprendo aquilo que Jesus disse: deu na sua cara, dê outra face. Aprendo aquilo que Jesus disse: ele quer que você ande daqui para a lagoa, anda daqui para a embiribeira. Eu aprendo aquilo que Jesus disse: ele quer a tua capa, dá tudo que tu tem. Porque eu entendo que é gratidão no meu coração. Jamais eu vou pensar, jamais o eleito de fato vai pensar que a sua eleição lhe dá um passaporte para pecar. E aí já foi exposto aqui no livro de Romanos, no domingo de manhã, a argumentação poderosa do apóstolo Paulo. Primeira coisa, irmãos, lembre-se sempre: você foi eleito, lavado por Deus para as boas obras, Efésios 2. E não para pagar o mal com o mal, não para fazer essas coisas, sujar o nome da igreja, levar as coisas da igreja lá para fora. É a primeira via que eu vejo de restauração que eu tento colocar no meu coração, lembrar sempre que eu fui lavado. E aí o texto de Bruno, não é, Bruno? 2 Pedro 1, 10 diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Segunda via que leva ao mesmo caminho, que leva na mesma direção, a caminho da restauração: vivermos a essência do cristianismo. E qual é aqui a essência do cristianismo? Quando Jesus foi perguntado qual a frase que o Senhor mais gosta, Jesus? Qual o princípio que o Senhor poderia resumir tudo e dizer uma só palavra, uma só frase? O que foi que ele disse? Aí ele disse: a essência do cristianismo, eu entendo, em Lucas capítulo 6, versículo 27, para aquele jovem rico. Vocês lembram? Quais são as duas frases? Tudo se resume nisso. A essência do cristianismo é essa. Quer ser restaurado? Viva isso. Lucas 6, 27. Os mandamentos. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Mas é o de Mateus capítulo 5, também outro texto muito claro, 5, 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus, te digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar os inimigos? Tá louco? E orai pelos que... para aquele que pisou no seu pé. Que é isso? Isso é impossível. A recomendação de Jesus é a essência do cristianismo: amar o irmão como você ama você mesmo, amar a Deus acima de tudo, amar o irmão como você se ama. Lembra que você foi salvo e deve reagir com gratidão a Deus, viver os princípios da fé. Lembra que a essência do cristianismo, que deve nortear os nossos relacionamentos aqui, é o amor, é o considerar o outro superior a mim mesmo. E por fim, recorrer à maldita cruz. Você se lembra que Jesus, Se Jesus vivesse aqui nessa igreja de Corinto, talvez ele seria considerado, Deus entende o termo que eu vou usar, o mais besta de todos. Porque seria levado a júria dizendo, não, não tem nada não, pode ficar. Porque seria chicoteado ou blasfemado, e ele... Fizeram assim com ele no caminho até a cruz. Isaías diz, ele foi como uma ovelha calado. Não tem nada não, eu sei o caminho que eu vou chegar. Dava o braço a torcer, recorrer à cruz, atentarmos para Cristo, que pacientemente suportou o sofrimento com paciência para comunicar-nos a salvação. Até quando você aguenta? Até quando você tem paciência para suportar a injúria? O problema da igreja de Corinto era falta de amor, só isso. Que foi muito bem demonstrado na vida de Jesus, na sua vida e obra. Eu queria colocar minha vida diante de Deus, queria que nós fechássemos os nossos olhos e percebêssemos que realmente nós agimos como se nosso irmão fosse inimigo e agimos contra o nosso irmão. Paulo diz, ó, o fato de haver divisão entre vocês já é derrota. Não precisa nem levar lá para fora, já é derrota. E pode crer que existe, talvez aqui, sei lá, entre nós, pessoas crentes que não falam com o outro, imagina. Irmãos que veem o outro irmão, que veem o outro irmão como inimigo, assim como viam os irmãos da igreja de Corinto. Imagina, crente que não fala com crente. Crente que diz assim, aquela ali... Eu reconheço que eu fui pego pela palavra de Deus. Eu fui achado como os irmãos da igreja de Corinto. Eu fui achado um resmungão, um briguento. Fui achado aquele que corro atrás dos meus direitos. Luto como gato e cachorro pela minha reputação. Se alguém me fere, eu quero retribuir. Eu fui achado assim diante de Deus. Fui achado assim diante de Deus, que às vezes na minha casa me vejo como uma pessoa sem crédito, que leva o nome de Jesus nas costas, que às vezes falha. Até alguns, eu fui pego porque até alguns aqui do nosso meio eu reconheço, guardo rancor lá no fundo. Eu faço de tudo para não topar com ele dentro da igreja, com ela. Eu fui achado assim. Como Paulo disse, ao invés de preferir ser ferido, eu mesmo estou ferindo. Tem misericórdia de nós, Senhor. E se eu fui achado assim, irmãos, não porque eu não seja igual a todo mundo, eu sou, mas eu fui achado, alguns de vocês também foram achados assim. E até como liderança, Paulo diz, não há nenhum homem sábio aí, não há nenhum iluminado, nenhum experiente, nenhum homem experimentado, instruído, nenhum homem habilidoso, nenhum perito na palavra que possa sanar essas brigas dentro da igreja. E o fato por que essas brigas acontecem muitas vezes é por causa da nossa frouxidão como liderança mesmo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero que o teu sangue torne a me lavar, torne a me santificar, torne a me justificar. Essa é a minha oração, Pai. Para que eu veja na cruz um exemplo na minha vida de quem renunciou os seus direitos por amor do outro. Jesus, que me considerou mais do que ele mesmo, que decidiu dar sua vida divina e eterna por mim, pecador e terreno. Tem misericórdia, Senhor. E agora, Pai, eu te peço que aqueles que talvez não tenham um relacionamento contigo, Senhor, que o Senhor comunique aos corações deles, que aqui também há luta, Pai. Nós somos pecadores. Aqui também, Pai, tem pessoas que viram o rosto para outra, mas que reconheçam, Pai, que aqui há graça, que aqui há vontade de mudar, que aqui há pessoas, que querem, Pai, ser mudadas, ser tocadas por Ti.